e dá couro. Yeah. Nas ruas do Rio de Janeiro, fico rico, morro tentando. As crianças, família primeiro, mesmo se cor passados anos. Doutrina que ninguém é lei, matemático multiplicando. Sem nenhum vestígio de medo, pé no chão, sou filho do dono. Desse. Tenho varaz no pente, cê é um kit rajada. Nossa luta nunca foi sorte, nós tem essa marra. Na risco L7 que puxa o trem bala. Desenha na pista é o mesmo pique, então anota a placa. A cara do freio da Blaze, ela esconde a maldade embaixo da make. Peça vampira, meu vulgo é Blade. Precisa alemão sexta-feira 13. Todo meu mano rende pra ninguém. Todo meu mano mostra pro que vem. Querem se pode, eles querem também. Fazendo o jogo virar os 40. Fazendo fogo queimar os 70. Nossa visão talvez alguns não entendam. Passatempo e a razão é a mesma. Igualdade aqui pra nós é lenda. Mas a firma segue ao lar de venda. Sem dublê nós protagoniza a cena. Jogado Carel da couro, fazendo meu nome considerado na rua e na tropa do homem. Quem subestimou minha luta me vê chegar longe. Má fé e falsa conduta, eu sei que tem um monte.